is taken out. Senhor, ouve o chorar dessa terra. Vivemos por nossa fé, nossa fé é nosso forte pra permanecer de pé. E poder enganar a morte é pela falta de sorte, pela carne, pelo corte. Pelo bem que a gente entrega e o mal que eles devolvem. Genocídio não cessa por mais que o joelho dobre. Vivemos nessa espera e o ponteiro não se move. Periferia sofre sorrindo seu desespero. Nossa educação atrasa, eles sempre chegam mais cedo. Piqueiras às margens, moleque aprendendo. Necessidade chama, ele observa o movimento. Sistema vem dizendo, ele precisa ter sucesso. Rasgando o limite do escasso pro excesso. Nossa fé tá no suor, na lágrima, na retina. No vento que seca o sangue que escorre na Palestina. Pele que cicatriza, cada raiar do dia. E da memória que não esquece a injustiça. O poder armado engatilha, sereno chacina. Não vai pela sombra, eu sei que pelas sombras a maldade presta conta. Nas ruas, nas vielas, que Deus não mais visita. Deixando essa pluma. A fé nos policia, nos dá a direção. E o rap estourando as caixas é a nossa oração. Periferia grita pra que os céus possam ouvir. Tamo lutando de fronte pro império não cair. Choro.